5972, ali mantenha no zero. Taxiway Bravo, vamos terminar o reboque no pátio 3, na posição 3. Muito grato e uma boa noite. Taxiway Bravo, boa noite, frequência livre. 5972, a linha decola da 1-0, vento 0, 70 graus, com 7 lá. Boa noite, Conno 868 no ILS da 1-0. Boa noite, Conno 868, reporte externo. Reporta lá. Decolado aos 4-6, controle 120.8, bom voo. 4-6, 120.8, muito obrigado, uma boa noite. 5972. Estreito, táxi via Juliette, portão número 4. Portão 4, voo no 723. Livre pouso na 1-0, vento 0, 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso na 1-0, vou no 868. Pulo 1-3-4, pronto para COP. Autorizado Maceió, nível 350. Via Pesulu 1-7, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5122, coteja. Planejamento correto, chama para feedback sonamento. Salve, Chané, 6224, pushback, saneamento 3. Vai para o pushback, né? 224. Aguardando. 68, solo 50, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Alfa da Juliette, boa noite, 68. P24, autorizado, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi, que é a 224. Torre, chama a 62, 12. Chama a 62, é parte externo. 212. Externo, 6212. Né, livre pouso na 10, vento 070 graus com 79, altímetro no 0 no 1. Livre pouso, 6212. 6224, saída agora será Conde com curva à esquerda. Deixa Conde com curva à esquerda, 6224. Juliette, boa noite, 68. A gente mantém a posição antes da Juliette? Para o estacionamento Rio 9810. Autorizado, Rio 9810, chama para o táxi. Autorizado, chamaria a volta. Táxi, o Xané, 6224, 84, 12h40, Salvador. A bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, chiné 6224. Índia Alfa no ponto de espera, reporta pronto, 6224. Né, 68, táxi via Juliette para o portão 3, observando o chiné saindo do pátio. Gente, vai pro 3, boa noite, 68. Chiné 6212, solo ao 54, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. A sua frequência de alfa reporta as suas mulheres, pode esperar pronto 6224. 6224, linha e decola da 10, vento 080 graus com 7 nós. A linha decola 10, 6224. Taxo Rio 9810 com 05 a bordo, 3h50 e alterna Galeão. De 5 a bordo, altímetro no 0111, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, Rio 9810. Índia Alfa do ponto de espera, de espera, reportaremos pronto. China 6212, a paz de passagem da aeronave da Rio, à sua esquerda, segue via Juliette, portão número 5. Paz de passagem do avião da Rio, livre, Juliette, portão número 5. Cada 10, pronto, Rio 9810. Rio 9810, a linha mantém 10. A linha mantém 10. China 6224, decolador 58, controle 120 decimal 8, bom voo. 308, 6224, obrigado. Nave 810, a linha decola do 10, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Iniciando, iniciando, Rio 9810. Nave 810, decolada ao 00, controle 120 decimal 8, bom voo. 208. 7 para o taxi. Autoridade, chamar o táxi. Coluno 34, autorizado, chamar para o táxi. Chamar o táxi, coluno 34. Uno 34 para o táxi, Uno 63 a bordo, 2:05 de autonomia interna, João Pessoa. Uno 34 está livre o táxi, à direita, ponto espera, chame para uma decolagem. Direita ainda vai chamar quando pronto. Pronto para ingresso de decolagem, o Nuno 34. O Nuno 34 está autorizado a decolar, dá um 0, vento 80 graus com 7 nós. Autorizado a decolagem, dá 10, gol, o Nuno 34. Uno 24, decolado aos Uno 5, controle Uno 208. 208, boa. Igual 1098, final da 10, baixar travado. 1098, livre pouso, então 0, vento 80 graus com 9 nós. Autorizado pouso na 10098. 1098 no solo, aos 19, chame solo, 2111. 2111 no solo, com 098, táxi de Alfa e Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, obrigado. Chegou no 868, tá autorizado, Aracaju, nível 230, decola da 10, a curva à esquerda, saída Fuca, Jamo, após Aracaju, controle 1208, transponder 5134. Autorizada Aracaju, 230, decola da 10 com curva esquerda, Pouca, saída, após Jamo e Aracaju direto. Controle 208 e transponder 5134. Tá correto, no 868, chame, puxa acionamento. Camará. Salvador, boa noite, Air Force Valde. Zero, zero information, Bravo, Lisbon, Requested. Good evening, Portugal 020, clear to destination Lisbon, flight level 370, departure from runway 10, left turn, Momo departure, and D-loop transition to intercept upper risk 50. Departure frequency 120.8. And the scope hold 5133. Airport Alzira to Viris to Lisbon, flight level 370, expect to take off runway 10 left turn, land departure, Zero transition, uniform with 50, after departure 1208 on scope 5133, Airport Alzira. Ready back, correct, Airport Alzira to Zero, report for push and start. I will. Portugal 020. Go ahead, at Portugal 020. Can you confirm the transition is D-loop? Firmarito, sir. D-loop, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, to intercept airway upper risk 50. Obrigado. Olá. ground, American 230. 230, go ahead. Yes, good evening. We'll park at apron 3, and we'd like to pull the aircraft to apron 1810. Roger that, sir. Create the tall, the aircraft, move until the final apron 3, report to enter on apron 1. Okay, understood. Advise when approaching apron 1, American 230. Não, no zero. O vento 070 graus, 079. O ajuste é 1011. Ciências, o 690 vai ser autorizado para o pouso no zero. Port Gal 020, clear to push and start for taxi. Push and start call for taxi, Port Gal 020. Posicionamento do 1868. O 1868 está autorizado, chame táxi. Chama lá. Azul 6908 no solo aos 35. Mantenha minha escuta, táxi via Alfa. Chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chama antes da Juliette. Vem Salvador, igual 1170. Espera aguarde cópia Campina Grande. A saída é Pucas e Pá. Salvador, boa noite, o Xané 6258. O Xané 6258, boa noite, está autorizado o pouso na 10. O vento é 0,7 graus, 0,7 nós. Livre posição a 10, já abaixado e travado, Xanar 6258. 7. O voo 1170, cópia. Cópia, voo 1170. Está autorizado Campina Grande, 370 nível, via Alpes Zulu 10, até Neuma, pós-direto, decola da 10, saída Puca, transição Zipar, controle 120 decimal 8, transponda 5140. Exato Campina Grande, 370, Alpes Zulu 10, Neuma, depois direto. Puca Zipar na saída, decola da 10, 1208 controle, 5140 transponda, voo 1170. Tá correto, voo 1170. Chama para o puxa acionamento. Chamará sentido aqui, está na posição 7. Para o táxi 1868, no 65, 2 horas, Maceió. 7, voo 1868, táxi à direita, no ponto de espera, chama para a decolagem. Chamará, voo 1868. Portugal, Zero, Zero, Yeah, Portugal 020, clear taxi via apron 1 and taxiway India and report for takeoff, ready for takeoff, Portugal 020. By apron 1 and India, all the points were here, but already at Portugal 020. That's the Juliet. Salvador Azul 6908, Anta Juliette. Ok, o Azul 6908, ingresso Juliette, após portão 03. Juliette para 03, 6908. Não pode esperar, gol 1868, pronto. Gol 1868, alinha aí, mantém 10. Alinha, mantém 10. Xané 6258, solo aos 38, táxi via Alfa, mantenha a minha escuta e chame antes da Juliette. Alfa, na sua escuta, chamaria antes da Juliette, 6258. O aeroporto da 020, during the taxi of the Embraer 190 from Azul Company, the aircraft is taxiing to gate 3, pay attention. Portugal 020 Tower. Oi, André, Portugal 020. I'll send the aircraft Embraer in front of you. This aircraft is coming to gate 3. Observe the traffic. Decolagem autorizada, da 10, vento é 050 graus, 05 nós. Decolagem da 10, boa noite. Ground. Go ahead, ground. Before the apron 1, you should maintain position and give way Airbus A320 from Avianca, okay? After you are cleared to gate 10. Okay, hold position for Airbus A320 Avianca, American 230. 1868, decolado aos 40, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Chennai 6258. Ingresso no pátio, o portão é o 01. Livre ingresso no portão 01, Chennai 6258. Park ground 0-2-0, ready. Yeah, park ground 0-2-0, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10 at park ground 0-2-0. To tow the aircraft until gate 10. Clear to gate 10, American 220. Airport Gal 020, cleared for takeoff, runway 10, wind 060 degrees, 06 knot. Takeoff 10, airport Gal 020. Salvador, Gol 1170, posicionamento, posição 7. Gol 1170, aguarde só um instante. Now 020 airborne at 44, monitor departure 120.8. Monitor departure 120.8, airport 020, good night. Hello, H.